praia de dentro tem areia. Na praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia. Navega no rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia. E a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Vem da ontem, vim de lá do Pilar. Vem da ontem, vim de lá do Pilar. Já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar. Ontem vim de lá do Pilar. Com vontade de ir por aí. Na ilha deserta o sol desmaia. Do alto do morro vê-se o mar. Papagaio discute com jandaia. Se o homem foi feito pra voar. Desperta, desperta, vem cá. Fez-se ao ar. Sapo querendo entrar na festa. Viola pesada pra voar. E da ontem vim de lá do Pilar. E da ontem vim de lá do Pilar. Já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar. Ontem vim de lá do Pilar. Com vontade de ir por aí. Urubu, mestre do vento. Urubu, caçador, mestre do ar. Urutau cantando num lamento, pra lua redonda navegar. Ainda ontem vim de lá do Pilar. Ainda ontem vim de lá do Pilar. Já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar. Ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí. Na enseada negra vista em sonho, dorme um veleiro sobre o mar. No espelho das águas refletido, navega um veleiro pelo ar.